3895 Finger 303 para apoio e estacionamento. Está 3895. Está pronto? Já desconectou o Finger, inferno? Ainda não. Ok. Chama então assim que liberado, o Embraer da Azul já vai iniciar importando o 01 no tampo. Sim, chama lá. Bom dia, 62, 6255, bom dia. O portão previsto aqui é o 01, porém ainda está ocupado pelo Embraer da Azul, está aguardando aí o operador de finger para desconectar. Táxi lento até a Juliette, aguardando ingresso no pátio, aguardando no caso a liberação do portão ou a recoordenação junto infraero e companhia para um novo portão. Ô, portar a chama pro táxi azul. Salvador, mais bom dia, agora nós temos seu comércio, gente da informação Kilo. Solicitando autorização, Galeão. Gente, Galeão 360, já temos aprovação, portão 2. É o número 1 para cota, aguarde 3 minutos para cota. Você escuta? Ou 1 no tempo, seu comércio. Paulo, Salvador, TAM 3895, no Finger 3, agora já foi acoplado o Finger, está pronto para o posicionamento. Gente, número 2, setor aguarde para o posto TAM 3895, com azul a cauda. Na sequência, um Airbus da Avianca vai estacionar aí à direita no platão 01 e será autorizado após o Airbus da Avianca, ok? Sim, aguardando, TAM 3895. Paulo, TAM 3895, puxa acionamento. Aguarde para o puxa acionamento. Azul 4207, com 84 a bordo, 4 horas e 5, alternando Campinas para o táxi. 104-45 Campinas, táxi autorizado direita via Índia, quando esperar após turno no 8.95, altímetro no 012, boa viagem. E 12 Índia, 8.95, apenas certificando PLB 84, ok? 784, copiado, boa viagem. Obrigado, meu filho. Olha 6255, esquerda Juliette, portão 01, autorizado. 601-6255, obrigado. Paulo, 6200, não sei se tem. 200, táxi lento até antes do táxi de Juliette. Lento até o táxi de Juliette. Sol, confirme que TAM 3895, após o Avianca, pode iniciar então o posicionamento? Estimativo, o Avianca à sua direita vai estacionar o portão 01, traço passando a cauda, inicia no trecho do táxi. Trato, chamar a alta 3895. TAM 3191 na escuta? Chega. Airbus a cauda ingressando no pátio. Inicia o pushback no portão 5 após a passagem do tráfego. Chame pro táxi, portão 5. Após passagem da boa, chama táxi 05391. Juliette, 6200. Gente, mantém a posição, Juliette, 6200. Mantém. Okay. Juliette, 4082, o azul 4082, táxi até antes do táxi Juliette, portão previsto é 8. Até antes da Juliette, previsto 8, vai aguardar o padrão. Aqui. 556 na escuta, corta. 556 na escuta, pronto. Galeão, autorizado nível de voo 360, rota via Pesulu 10, SMAP, após luto, Barbacena, restante conforme. Pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, após curva direita, subida da El Leda, Leda, direto posição bridge. Controle 1 no 9.35, a torre 1 no 8.95, transponder 5177. 5556, autorizado na porta Galeão. Ijo 360, rota via para Zuluna 0, SESMAP, decolada 10, curva à direita. Mantenha proa até 2000 pés, a terceira milha. Portael, Voleta, Leta, Trid, controle 1935, torre 1895, transponder 5177. 5177, o portão 2 chão pronto, gol no 556. Camará. Gol no 790, informação quilo confere, só um instante, cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju aguardando. PUCA Caju aguardando, gol no 790. Oceané 6200 já condicionado, assim que a primeira aeronave da TAN iniciar o táxi, prossegue Juliette, portão 04. Para a primeira aeronave, prossegue 04, 6200. Paulo Salvador, bom dia, 5220, livrou. Sempre 5220, bom dia, prossegue táxi via Alfa, mantenha a posição em seu táxi 6, Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantendo o nome da Juliette, aguardando. Paulo, está 3 no nosso aparatário, 2 com 3 a bordo, 4 horas da economia, Bernardo Campos. Só um instante para iniciar o táxi, por gentileza, são 3191. São 3895, com 153 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 15 de autonomia para táxi. São 3895, táxi via Índia, ponto espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 012, bom voo. Índia 1895, no 012, bom serviço da 3895. Chanel 6200, agilizando, por gentileza, Juliette 04. Juliette 04, né? Então 3191 vai tentar o parqueamento da aeronave da Avianca, após prossegue o táxi via parte principal Índia, no ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 02, em bom voo. Após a aeronave da Avianca passar, prossegue o táxi Índia, ponto 0295, o azul 4082, após a passagem da aeronave da TAM, agora vai iniciar o táxi após a Avianca, após a mesma, está livre ingresso de Leste, portão 08. O trip 5220 atentando a movimentação, prossegue Juliette, parte 3, atento ao sinalizador. 5220. Bono 790, copio. Responda 790. Autorizado para Recife, nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 3-5 e aciona 5405 no transponder. 1-7-9-0, está autorizado Recife 370, conforme o plano, PUCA Caju, aciona 5405 e o portão 1935, o voo no 790. Gol no 790, correto, portão 612, chama pronto, espera acionamento. Chama nós, gol no 790. O gol no 790 está pronto para o espera acionamento. Gol no 790, coordene com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Azul, a retaguarda, tem livre para o espera acionamento, reporta, tá? Pois a Azul está livre para o espera acionamento, 790. Zona 790, confirmando, tem livre pushback, treinamento, reporta ataque. Estacionamento Gol 1556 no gate número 2. Gol 5565 é o número 2 da solicitação. A nave da companhia já no puxo no meia dúzia. Vai estar aqui sem a retaguarda. Só o instante pra gente ler. Tá, tá ok. Não sei como sair simultâneo, não. Ativou mesmo, mas já prestes a finalizar o curso, que é só um instantinho pra gente ver. Umba 19, prossiga. Gente, o Rumba 19, Galeão, autorizado uma centena, decola da 10 com curva direita, perfil da saída Coral e após Coral, conforme rota do plano de voo, inicialmente via Golf 677. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5167 no 3 pontos. Quê? Rumba 119 correto, no pátio militar livre acionar, reporta ataque. Uno 790, prossegue o táxi via parte principal Índia, ponto espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2, bom voo. Uno 556, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, livre pushback, funcionamento, reporta táxi. Coordenará, acende pronto, chamada para o táxi, Uno 556. Taxi. Zero Taxi, Cono 556, 144 a bordo. Estamos com 4 de autonomia até na Campina. 556, prossegue táxi via Índia, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 2, um bom voo. Via Índia, 612, ponto de espera, zona 0 via Índia, te chamando lá, torre 2900, 1951, de graça, boa tarde. Confirmando o trip 5367, chamou o Black Ops? Sim, 367, chamou o Black Ops. Trip 5367, informação em curso Aquilo, para João Pessoa, autorizado nível 190. Decola da 190 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju, e após prossegue conforme roda do plano de voo. Controle 1, 19.35 e aciona 5413 no transponder. Trip 5367, passe 3, chama pronto para o espectronamento. Bom, 996, só me confirma o POB. Meia, táxi inicialmente até o ponto de espera da Taxi Hotel e reporta para o cruzamento, rumo bom no 9. Gente, então no ponto de espera da hotel, transfere a torre em 1, 18.95 para ingresso e decolagem a partir da Taxi Hotel. O ajuste no 0, no 2, bom voo. Kilo Índia ciente, prossegue o táxi via Alfa, contorna o pátio principal e reporta novamente no táxi em Lima. Conhece o aeródromo, Bravo Kilo Índia? Afirmativa, realizado. Do 4463, boa tarde. Só um instante, cópia, prepara a saída da El, Leda e Ilhéus aguardando. Da El, Leda e Ilhéus aguardando. Bravo Kilo Índia prossegue o táxi via Lima, ingressa na pista 1735 sentido 35 e prossegue o táxi via pista até a Bata na Miscura. Do 4463, copia? Não, só escuta você. Autorizado para Ilhéus, nível 180, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 119, decimal 35, aciona 5412 no transponto. 180, decola da 10 com curva direita da AEL, Leda após direto Ilhéus, 1935-5412. Salvador, muito bom dia, TAM 3804, então. TAM 3804, bom dia, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, TAM 3804. 864, bom dia, informação quilo confere, copia Maceió, nível 370. Autorizado para Maceió, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, no intercepta Perisco 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 19.35 e aciona 5421 no transponto. No 864, correto, portão 9, chama pronto para inspecionamento. Bravo Kilo Índio ao estacionar frequência livre, uma boa tarde. Solo Salvador, Oxana 6213, no Block 4, tem transformação Kilo para Galeão 360. Oxana 6213, só o instante cópia, prepara a saída da Hélio da Bridge aguardando. A sua escuta da Hélio da Bridge. Juliette Bravo Delta, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador. Salvador, boa tarde, o CNE 6254, informação Kilo, cópia Rio 360. Na 6254, boa tarde. Só um instante, cópia número 2. Prepare a saída da Hélio da Bridge aguardando. Hélio da Bridge, está aguardando, 6254. E trip 5367, no quadro 3 tem nível de inspecionamento, reporta, táxi. Tão 3804 aguardando o balizamento? Afirmativo, Tão 3204. Tente contato com a empresa, só um instante. Na 6213, copia? Prossiga na escuta. Autorizado para Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 19.35 e aciona 5410 no 3.5. Autorizado Galeão, nível 360, decolagem na pista 10 com curva direita, saída da El, Leda Bridge. Aonde intercepta as vezes o 10, sai conforme a rota. Controle 1, 19.35, transponder 5410, Oxenar 6213. Oxenar 6213, correto, só me confirma o portão. É o 4. Gente, no 4, reporta pronto para o espectro, né? 6213. 864 em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Só um instante para iniciar o pushback, estou com a aeronave da Trip finalizando o push no pad 3, vai estar que a retaguarda. Quem não me escuta aguardando por gentileza. Entende, pronto para cópia. Para o táxi, o Trip 5367, com 65 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alternativa Natal. Trip 5367, prossegue o táxi via pad principal Índia, ponto espera torre em 1 ou 2 decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Prossegue o táxi via pad principal Índia e lá no ponto de espera vai chamar torre 1 ou 8 decimal 95, 35367, uma boa tarde. O azul 4076, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque do seu Juliette, aguardando para ingresso. Lento via Alfa, manter a posição antes da Juliette, azul 4076. Poxa, não é 6254, copie? Copie, né, 6254. Autorizado para o Rio de Janeiro, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, na pós-posição Brit, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1, 19.35 e aciona 5422 no transcondo. Autorizado a 6254, Rio de Janeiro, número 360, Leo, Leda, Brit, no peso 1-0, com plano de voo, deixando peso 1-0, curva direita, 19.35, controle, 5422, aciona 6254. Chanel 6254, correto, confirmando, totalmente pronto? Totalmente pronto. Gente, após o trip, então, inicia a reporta táxi. Obrigado. Zero a bordo, alterna Salvador, 0215, autonomia. 1864, inicialmente táxi até através do portão 05, aguardando instruções para prosseguir. Vai seguir até através do 05, aguardando instruções, o gol 1864. Alô, boa tarde, 3216. 3216, boa tarde, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque do Juliette, aguardando para ingresso. Ativo lento, Alfa, 3 de julho, vai manter 3216. Azul 4072, aproxime-se da Juliette para manter a posição. Tente manter a posição, por gentileza, portão previsto é 02, azul 4076. Vai manter a posição, aguardando para o 02, tem um avião cabido. Inicialmente o 180 autorizado, aguardando para ingresso no pátio principal, Juliette Bravo Delta. Confirma, Juliette Bravo Delta. O Juliette Bravo Delta só confirmando, você vai prosseguir o pátio 5 após, confirma? Gente, então, vai manter a posição antes de ingressar no pátio principal? Estou com as duas aeronaves para início do táxi, ponto de espera, ok? Só um instantinho para a gente ver. Táxi do Chanel 6254 com 103 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos. Barulho. Chanel 6254, prossegue o táxi via Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 011, no bom voo. Muito obrigado, 295 na Índia, 6254. Lono 1164, prossegue o táxi seguindo a aeronave da Avianca via Índia, ponto espera torre 118.95, ajuste no 011, no bom voo. Motor Gol 1864, Sérgio. 1864, confirmando. Prossegue seguindo a aeronave da Avianca, no ponto espera torre 118.95, tem um bom voo. Ok, segue a aeronave da Avianca, ponto espera 1895, 1011, Gol 1864, obrigado, bom dia. Juliette Bravo Delta, após o gol, prossegue o contorno no pátio principal. Reporta novamente no ataque, Sueli Lima. Do 4076, vai tentar a aeronave na entrada do pátio 3. Após a mesma, ingressa Juliette, portão 02. Após a aeronave no pátio 3, ingressa Juliette, posição 2 do pátio 3. Gan 32 no meio, após a aeronave da Azul, ingresso Juliette, portão 01. Segue o Azul, vai até o 01, 32 no meio. Calma, Salvador, muito bom dia, voo 90, posição 1. 01, 37, bravo. 1167, bom dia, só um instante por gentileza para a cópia, prepara a saída da Eulia da Bridge, aguardando. Solo Azul 4463, portão 1, estacionamento 8. Solo, muito bom dia, voo 962, ligando 32. O Azul 4463, coordenando com a equipe de solo após o Charlie 402 na retaguarda, prosseguindo agora no táxi, tem livre pushback, acionamento, reporta táxi. Após a aeronave passar, autorizado, chama o táxi, na frente. Lono 962, boa tarde, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05, a voo 962. Bravo Delta, prossegue o táxi via Lima, ingressa na cabeceira, na pista sentido 35, prossegue na minha escuta até a Baité, ao estacionar a frequência ali. Firmo, prossegue em frente, no sentido 35, até o pátio 5 na minha escuta. Lono 167, copia? Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 119.35, aciona 5435 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita, segue. Saída da El, Leda, intercepta Bridge e apesulo 16. Com 4, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 7, correto, portão 1, 0, chama pronto, pushback, fundamento. Vamos, 1, 7. Juliette Bravo Delta, estacionar frequência livre. Azul 4463 para táxi 79 a bordo, 3 horas de autonomia, Salvador. Do 4463, prossegue o táxi via parte principal Índia, onde espera a torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Índia, no 0 no 1, 4463, chama a torre 1999. Obrigado, até mais. Lima 67, no 0 em coordenação com a equipe de solo, retorno pronto para o táxi. Autorizado, tamanho da velocidade, 1967.